Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aí pra você, dessa vez voltando aí a um tema que a gente já gravou um cast sobre isso, que é histórias de bebedeira, dessa vez com participantes diferentes, comigo dessa vez, né, que eu queria muito ter participado do primeiro episódio, não consegui, e comigo aqui hoje, convidados mais do que especiais, vindo aí participar desse episódio que vai ser magnífico do Fuleiros Pop. Temos aqui comigo Lucas, popularmente conhecido como Chico. E aí, Lucas, como é que você tá, meu irmão? E aí, Gabão, firme, forte. Pô, firmeza, velho. E você? Tô bem. Vim seguindo aí a vida. Esperando pra compartilhar meus melhores momentos. Todos nós, velho. Vai. Junto com o Lucas, Lorena. Tudo bem, Lorena? Oi, podcast. Tudo bem? Tudo bem, você? Pô, comigo tá tudo ótimo, podcast. Você. Não, foi fofo, eu achei fofo, foi bom, É um jeito de agraciar todo mundo, né? Sim, foi. A Lorena é um afago no nosso ego. Olha só. Tá tudo bem, Lorena? Tá tudo bem com você? Bom. Ah, comigo tá excelente. Esse Gabão, meu Deus do céu. Tá preparada pra contar aí derrotas de bebedeira ou não? Meu filho, a minha vida é só derrota, então, de bebedeira, então. Se sua vida é só derrota, isso quer dizer que sua vida é alegria, porque é... Somos, porra, pra todos nós. Com certeza. Não é? E pra acompanhar os convidados, Lucas e Lorena, temos um pessoal da casa, que também já não é tão da casa assim, mas também é, que também é convidado, mas não é, e já foi, e, enfim, é uma confusão. Farofinha, tudo bem, Farofa? Como é que você tá, meu pequeno Farofa? Fala, Gabão, como é que você tá, porra, meu querido? Eu tô excelente, melhor agora, ouvindo essa sua voz aí de... Nossa, eu mais que você, cara, porque eu te acho muito delício, cara. Mentira. Cara, mente com uma facilidade inacreditável. Caraca, o Farofinha tava me cantando até agorinha no WhatsApp, agora já dando em cima do Gabão. Você o mundo roda, né, velho? O mundo roda. Camarão que dorme, a onda leva, meu amigo. É, vai, vai. Que bobeou, cachimbo cai mesmo. Sim. Animado, Farofa? Porra, sempre animado, sempre felicidade a mil. Nossa, que mentiroso. Minha vida é uma bosta e eu queria estar comendo macarrão. E eu sou crente. E eu sou crente. Ai, ai, ai. E junto com os convidados, dois da casa, né? No caso, eu e Felipe Scaparello. Felipe Scaparello, meu amor, meu italiano lindo da bunda magra. Como que anda a tua vida, meu querido? Tô bem, tô tá bem. Tá bravo, tô... Felipe? Não, tô não. Cê tá, cê tô tá... aqui curtindo ser pai. Entendi. Que beleza. Zero rancor nesse momento? Zero, não. Que isso. Eu tô de boa com esse episódio. Beleza. Tamo aí hoje pra falar sobre histórias de bebedeira. Como vocês sabem, eu sou Gabriel Figueiredo. E antes de começar esse episódio, leitura de e-mails e feedbacks. Ai, ai, ai, ai, ai. Aqui para mais uma semana extraordinária de leitura de feedbacks e e-mails, mas essa não é qualquer leitura de feedback e e-mail. Eu já posso gritar, yay! Estamos aqui com a Júlia, Júlia Grifon, que ganhou nosso sorteio aí. Que não é a Júlia. Você ama que as pessoas erram o seu sobrenome, né, Júlia? Não é Gifron, é Grifon. Meu Deus. Já falaram Júlia Deison. Ah, eu amo errar seu sobrenome pra ver a irmã dela puta. Oh, Deus. E aí, Júlia, como é que foi ter ganhado isso tudo? A sua meritocracia funcionou, Júlia? Claro que funcionou. Me senti muito blogueirinha. Meu Deus. Ganhei vários presentes. Não tem mais parede pra colocar esse stand de trem. Achei incrível marcar 170 pessoas pra poder ganhar um negócio. Ficar a tarde inteira, mas adorei. Não, você estragou um rolê só pra poder marcar as pessoas. Tava todo mundo conversando e ela no celular marcando. A culpa não foi minha, pelo menos eu ganhei. Verdade, justo. Verdade. E aí, Júlia, o que você pensa em fazer com tantos prêmios? Eu vou pregar no meu quarto. Numa parede que não tem espaço? Fih, eu penso em vender tudo, comprar vários Fiat Uno, revender na Argentina, que é milionário. Cara, o pior é que tem muito goiano que fala assim. Ô, fi, imagina que louco vender tudo isso daqui, comprar de pó e pedra. Eu acho que isso pode render processos. Porém. Sai daí. Esse não era eu, tá bom? Esse não era o José Augusto que tava falando. Farofinha, deixa na edição. Agora sou eu. Eu tirei. Entrou uma pessoa aqui na minha casa e começou a participar da gravação. Não era eu, gente. Sou eu aqui de volta. Eu estava no mundo dos mortos. Voltei pra gravar esse podcast. Vocês que ouviram, sentiram a falta da minha voz. Vocês que não sentiram, pau nos seus cus. Eu tô aqui, otários. Vocês não. Toma. Regozije na fama, José. Regozije. É isso. Ai, José, então, depois dessa linda abertura aí da Júlia, que não tem mais parede pra colocar nada, o que, que a gente tem hoje pra leitura de feedbacks? Então, hoje a gente recebeu aqui a mensagem do nosso querido ouvinte de Goiânia. É o Jorge Franco, que mandou a seguinte mensagem. Ouvindo o podcast sobre Watchmen, fiquei feliz pela qualidade da bancada. Três coisas que eu vou ressaltar. Primeiro, concordo com o participante Helbert, com a questão da introdução do filme do Snyder. É perfeita e linda. Sim, todos concordamos isso, e obrigado Bob Dylan, ou Bob Dylan, não sei. Segundo, o participante Diego trouxe uma das minhas maiores frustrações por ser leitor de HQs, que é não serem acessíveis ao preço ao bolso de todos. Os encadernados são salgados demais. Sim, é por isso que existem os scans. A pirataria nasceu disso. Terceiro, qualidade de edição do início ao fim, mesmo com alguns chiados. Um beijo aí pros nossos editores. Geralmente o Fred, o Farofinha, Gabão. De vez em quando eu edito alguns aí também. Enfim, um beijo pra vocês. Seu trabalho é lindo. Curti o trabalho de vocês e já estou partindo para ouvir sobre o The Boys. O tio Quarentão aqui curtiu bastante. Eu fiquei com medo disso. Eu vou falar. Eu fiquei com um tom de medo, sabe? Me relembra certas partes da minha infância, tios. Não é muita coisa. É só você mudar a tonalidade. Você fala tipo assim: o tio Quarentão aqui curtiu bastante. É tipo para, isso. Para, tio. Toda vez que a mãe sai, você vem com essas graças. Isso é muito errado. É isso que a gente gosta. Então, deixa cair meu fone, mas obrigado aí, Jorge Franco. Muito obrigado aí por ter ouvido o nosso cast, né, sobre o Watchmen. A bancada realmente é uma bancada mais velha, tipo, tio Albert, o pessoal que tá aí acompanhando faz tempo a obra do Alan Moore. Então, muito obrigado mesmo. Realmente a edição desse cast tá um primor. Feita às pressas, mas tá um primor. O Fred, no full ódio, fez essa edição aí da melhor forma possível. E eu queria aqui ressaltar que, além de vocês que enviaram feedbacks, a gente só leu um dessa vez aqui, porque a gente queria que agradecer a Júlia por ter participado. Todos aí que participaram do sorteio, muito obrigado. Todos os comentários, todas as pessoas que compartilharam, todas as pessoas que trouxeram que trouxeram novos ouvintes, novos seguidores pra gente. Tipo, sejam bem-vindos aí, novos ouvintes, novos seguidores. A gente sempre vai estar postando muita coisa de qualidade aí, da mesma forma que o Jorge Franco aí ressaltou, não só de HQ, como cotidiano, cinema, filosofia, história, tudo que vocês quiserem. A gente tá aí sempre conversando, pautas mais abertas, mais fechadas, mais específicas. O José, que curte mais aí filosofia da vida, tipo, tá em todas elas praticamente. Então, cara, só segue, só curte. O próximo episódio aí é justamente sobre esse conglomerado de coisas que faz você rir, pensar, refletir e perguntar por que essas pessoas estão vivas ainda. Meu Deus, eu achei que ia ter uma coisa bonitinha. Não, aqui não tem. Aqui não tem nada bonitinho. Aqui só tem dor. Aqui é onde a mãe onde a mãe chora e o filho não vê. Aqui é o contrário, a gente subverte mesmo. Então aí, pela edição da Telas Edição, @telasedição, e o Farofinho editando esse episódio que a gente falou, mano, eu vou dar só um pequeno spoiler de episódio. Olha, teve, como posso falar, drogas ilícitas, teve loló, no caso, teve crente, teve, mano, andrógenos, cara, tipo assim, muito bom usar essas combinações com crente. Só coisa boa. Só coisa assim, top. Ousaria dizer que é só o fino do fino. Só como diria o Gabriel, né? Só o fino do fino. Então aproveitem, edição maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que participou do sorteio. Muito obrigado às nossas parcerias aí, Clube do Filme, que divulgou, Hangar 18. E a todo mundo. Beijo pra Júlia, parabéns. extraordinária ganhadora aí. E nos vemos no próximo sorteio, nas próximas edições, nos próximos feedbacks. Fiquem aí com o próximo episódio que, cara, eu não sei o que dizer. Só ouçam por sua conta e risco. E tchau. Falou. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Posso começar a minha história? Claro. A minha história, eu vou contar de um dia que eu fui na minha primeira chopada. Muito que bom. Que chopada é muito ruim por si só. É um troço do inferno, né? Só pra universitário ficar muito bêbado. Sim. E eu não sabia disso. Eu achava que eu ia me divertir com os meus amigos. Chegando lá, eu tava numa quadra de escola, que parecia uma festa junina, quente, muito cheia. Aí eu falei, Lucas, minha mãe falou pra eu voltar pra casa 10 horas. É, eu vou ficar muito louca. Mas peraí, que curso você faz, Lorena? Eu faço Direito e Administração. Tá. Aí, deu 8h30, eu já tinha apagado. Eu saí bebendo tudo que eu vi na minha frente, tudo. Então, eu não lembro de mais nada daí. Eu lembro. Mas peraí, a festa começou que horas? Ah, a festa começou 8. Que 7, 8, é. Da manhã? Não, da noite. E você apagou que horas? 8h30. Da noite, você apagou com meia hora de festa? Você basicamente queimou a largada, foi isso? Exatamente. Foi, a gente combinou de... Lorena, vamos tomar um copo de cada coisa. Aí eu fiz, foi tomando e tal, daí tomamos um de cada, daí tava eu, ela, eu acho que uma prima dela, aí eu peguei, 8h30, né, eu, Lorena, vamos procurar um paeiro, aí tava ela vomitando no chão, redecorando a quadra. Que alegria. Aí eu, não, Lorena, você tá bem, vamos, aí a prima dela, Lucas, ela não tá bem, não tem como a gente continuar, eu falei, ô oh, meu Deus do céu. Pô, meia hora de festa eu ouço, hein, Lorena, que isso. Pois é, aí, o que eu lembro, eu fui pra casa, 10h30, minha mãe me ligou, eu falei, peraí. Eu falei pra ela, mãe, eu tô num bar perto de casa, vem me buscar. Errado. Erradíssimo, eu estava chupada. Minha mãe saiu pra me buscar. E aí eu fui pra casa com minha prima de Uber. E aí chegando em casa... Toda vomitada. Minha mãe tinha saído pra me buscar. Eu vomitei na porta de casa inteira. Que... Olhei assim no chão e falei, nem dá pra ver. Passei o pé assim, espalhando o vômito. Ai, não, Lorena. Que top, que top. Maravilhosa história, adorei. Decisão corretíssima. Escondendo debaixo do tapete, né, Lorena? Chutando assim pra debaixo do sofá. Sentei no meu vômito e falei, vou esperar a minha mãe. Ai. E nisso chega minha mãe desesperada com meu avô, porque não sabe, minha mãe é minha avó. Então os dois são bem mais velhos, super conservadores, achavam que eu não bebia. E chegaram os dois desesperados. Depois de terem rodado o bar inteiro me procurando. Mas aí faltou perspicácia. Você podia ter culpado o hot dog que você comeu antes. Claro. Com um cheiro de álcool fedendo. Ah, mas aí o cheiro, não, meu amigo. Paciência, o cheiro. E tá azul, né? Tipo, né? Que porra de salsicha é essa, caralho? Cara, sabe dessas histórias do que a Lorena conta? É aquela parada. Você tentar disfarçar de pai e mãe o cheiro, o vômito, cara, é impossível. Porque é impossível pra qualquer ser humano, velho. Cheiro de não, mas vale a tentativa, sabe? Mas o Felipe, vale a tentativa, irmão. Você vai se entregar já na primeira? Você tá louco? Não adianta. Eu já caguei na porta de casa pensando que minha mãe ia descobrir. Porra, mas aí, caralho, Felipe, cagar na porta de casa, irmão. O próximo passo que eu lembro... Sou só eu acordando no outro dia. Mas aí tem um durante. Por quê? A Lorena bêbada resolveu gravar um áudio todo o esporro que minha mãe me deu. Nossa, excelente. E aí temos um áudio da minha mãe abrindo a porta do elevador e falando assim: minha mãe tem a voz da Aracida Top Ten. Tá. Lorena, que você pensa? Nossa, é. Minha filha, você tá toda mijada. O que é isso, minha filha? Que eu merda. Eu tinha passado batom pra tentar ficar mais recomposta, né? Só que eu passei batom no meu olho, eu passei batom na minha cara inteira e meu batom era vermelho. Tava o patati, né, cara? E minha mãe, quem te machucou, minha filha? Quem fez isso com você? Você bebeu? Quem te deu bebida? E eu falando, eu que bebi. Lorena, você tem esse áudio ainda? Eu tenho em algum lugar do meu celular. Ah, a gente precisa desse áudio pra colocar no cast. A gente precisa assim, desse áudio. Precisa. Assim, tipo assim, é uma parada essencial. Por favor, me mande. Tem que ter. Esse áudio virou uma lenda. Porra, é evidente. Cara, aí meu avô falando assim, ela bebeu cerveja? Olha aqui, tá tudo vomitado no chão. E, tipo assim, depois minha mãe brigou comigo, mandou eu ir pro quarto, tá? Eu fui dormir bonitinha. No outro dia eu falei, mãe, eu bebi porque eu estava muito triste, me perdoa. Minha filha, não faça mais isso. E eu falei, sim, mãe, não faça. E colou isso? Colou essa história? Colou, você acredita? Caralho. E aí, o pior é que a minha prima que me trouxe em casa, ela falou assim pra mim, Lorena, você tentou beijar o Uber. Que isso? Nossa, Lorena, você é muito derrota. Eu tinha ido pra festa com um menino que chamava Pedro. É verdade. E aí, eu fui embora, e aí eu fui dar despedida achando que o Uber era o Pedro. Aí eu fui dar tchau pra ele. Aí o moço virou pra minha prima e falou assim, eu quero beber do que essa menina bebeu. E tipo assim, você já tinha vomitado antes, né, na quadra, então você tava com um bafo de vômito, gosto de vômito na boca, coitado do Uber, velho. E assediando o Uber ainda. Nossa que senhora, Lorena. Maravilhosa, maravilhosa que história. Que o pariu. Lucas, você que tava com ela o tempo todo na quadra e tal, na chupada, o que que ela fez entre as 8h30 e 10h30 que ela chegou em casa? Nossa, amigo, foi tanto tempo, ela conseguiu em 30 minutos morrer mais rápido do que todo mundo que tava lá. E o pior é que tem um monte de foto do Lucas, de boaça comigo, e eu com o olho virado pra cima, sabe? É morta, parecendo em coma. E o retardado tirando o foto. O Lucas é o amigo mais filha da puta que tem no mundo. Tipo assim, se você estiver precisando, o Lucas, ele não vai te ajudar. Ele vai te sacanear, gravar vídeo, enfiar o dedo no seu cu, qualquer coisa assim. Tipo, ele, por último, ele vai te ajudar. E a ajuda do Lucas é exatamente, ele vai te colocar dentro do Uber que vai te tacar na porta de casa. É só isso a ajuda do Lucas. Porra, mas também a Lorena ela teve o famoso porre Usain Bolt, né? Sim, sim. Foi, puta, The Flash. Foi precoce. Caralho, parabéns. Não, mano. Mas você virou muita coisa também. Era a sua primeira. Na primeira, eu acho que geral queima largada também. Vamos ser bem honestos aqui, Gabão. Não vamos, sim. Primeira chapada é a primeira que, tipo assim, você realmente se entrega à van filosofia da faculdade. Você só vai. Lorena, você nunca tinha bebido na vida antes? Foi a primeira vez que você bebeu? Não, eu já tinha, mas eu nunca tinha misturado. Ah, aí tá o erro, né, do adolescente. Do adolescente. Foi ano passado. Que foi ano passado, que é mentira dele. Eu tinha acabado de fazer 18, eu acho. Toma cachaça, caralho. Nessa casa tem goteira, pinga de mim. Eu posso... Pode, claro, Lucas. É, assim, eu tenho... Eu vou contar histórias um pouco curtas. É a minha primeira vez que eu bebi. Uma que eu descobri o que é loló. E a outra eu vou precisar de sua ajuda, Lorena. Qual é a da praça? Eu não lembro de muita coisa, né? É a do SAMU? É, essa é a do mesmo. Ah, excelente. Você vai contar qual primeiro, rapidão, só pra eu saber o que eu faço aqui. A primeira vai ser a do Loló. Nossa, é, por que não, né? Eu ia buscar cerveja, mas eu vou ficar, porque... Mano, é porque foi assim, tava na chopada, né? Aí bebendo e tal, os normal, padrão. Aí tava eu e mais alguns amigos. Aí eu, nossa, deu uma sede. E eu querendo, procurando água. Aí chega um amigo balançando a garrafa de água. Eu fiquei, nossa, que moleque doente, por que ele tá balançando água, né? Aí ele falou, nossa, rendeu. Eu, puta, mano, não rendeu nunca, né? Porque tem quase nada essa água aí. Aí o pessoal, ele oferecendo o pessoal, eu dançando e tal. Aí falou, Chiquinho, você quer? Eu falei, nossa, Deus, muito obrigado. Minha garganta seca. Fui seco naquela água. Aí só ouvi ele falando, Chiquinho, seu filho da puta. Aí eu bebi aquela... Bebi assim. Você bebeu loló, Lucas, é isso? Bebi loló. Bebeu loló. Minha bebi, nossa assim, senhora. Sorrindo. Aí eu, nossa, limpei um pouquinho a beça, né? Porque derrumou um pouquinho. Nossa, a água tá ruim, gente. Ah. Quem será que tem o organismo mais destruído? Eu que bebi que boa ou o Lucas que bebeu loló? Verdade, Lorena. Bom questionamento. Foi sem querer, eu achei que era chá, tá bom? Ah, menos mal. É, a minha juventude foi uma bosta mesmo, pessoal. Eu tô só escutando aqui. Porra, bebê loló, parabéns, viu, Chico? Porra. Eu sou crente mesmo. Eu acho que é por isso que eu sou assim, cara. Não foi pior que quando eu... Foi a primeira vez que eu bebi, cara. Porque meus amigos, quando a gente bebe, a gente tinha uma mania de correr pelado na praça. Justo. Ninguém vai, Lorena. Justo. Ninguém. Não é só você, não. Eu entendo, Lucas. Eu tenho a mente estragada o suficiente pra entender o Lucas. É porque rolava assim. É, começou, não sei porquê, né? Começou a primeira vez que a gente foi beber. Era o meu aniversário, tipo, 17 anos. Aí a gente foi bebendo e tal. Tarde, né? É, pois é. Vacilei. Tinha que ter começado antes. É. Aí... A beber loló a gente aprende desde cedo, né, Lucas? tem que ser iniciado, cara. Ah, mas foi assim, eu tava bebendo e tal, aí o que aconteceu? Eu bebi e fui fazer xixi. Aí quando eu acordei, eu, tipo assim, mijei e acordei no outro dia. Que aí isso? Aí eu pensei, não, eu acordei foi velho. Foi um lapso temporal mesmo, tipo assim, você tirou o pau pra fora, sentiu saindo e apagou? Física quântica isso daí. Exatamente. Não, e eu acordei tipo, velho, não é possível que o pessoal foi embora. Mal começou, o pessoal já foi embora. Aí eu com dor de cabeça, eu fui ver, eu, nossa, eu fui perguntar, né, o que aconteceu. É tipo, aqueles RPG, você acorda e tem que descobrir o que aconteceu na noite anterior. A gente vai recolhendo informações. Perguntei pra minha mãe. Um abraço pra Júlia. Por que que meu amigo tava deitado no vômito? Aí ela me contou, não, esse seu amigo André, ele ficou pelado no banheiro, ficou de quatro balançando a grade do banheiro, depois vomitando no ralo, que com a bunda isso? pra fora, pedindo pra alguém que pra isso? dar banho nele. Que urso! Cara, não, peraí. Você virou pra sua mãe totalmente desgraçado. Tinha uma pessoa deitada no próprio vômito. E sua mãe te contou isso. Velho, eu amo a família da Lorena e do Lucas. É por isso que eu amo esses dois. Tinha um moleque, simplesmente um moleque de quatro no chuveiro. Com o cu pra cima. Que alegria. Não, o melhor foi o ser humano ter vomitado no colchão, pegou a coberta, se cobriu e deitou no vômito, pleno. É, quentinho, né? Tá quente. Tava quentinho, né? É quase uma estufa, né? É, eu já passei por isso, Gabão. Nascido, sabe? Tipo cama d'água. Cama d'água. Nossa, que nome, que cheiro. É minha última história. Como assim? Acabamos de começar, você já tá na última história? É, não, é coisa, eu falei, são histórias curtas, são laços. É porque eu não lembro de muita coisa, sabe? Geralmente eu apago. É que, tipo assim, quando a Lorena apaga, o Lucas tem história. Quando o Lucas apaga, a Lorena tem história. Funciona assim, a memória dos dois. Entendi, são perspectivas, né, Philips? É bonito isso. Essa última eu vou falar só uma parte, porque a Lorena vai ter que complementar, porque eu não lembro. Tanto que ela tem um vídeo que, quando ela mostrou pra alguém, foi a única vez que a gente brigou, né, Lorena? Puta, errado, e vacilou. Assim, é um vídeo que eu nunca vi o Lucas ficar tão bravo comigo com alguma coisa quanto isso. Sinceramente, eu acho que se eu espalhar esse vídeo, o Lucas vai destruir a minha vida. Só sei disso, joga lá no grupo. Eu vou mostrar pras pessoas o seu Instagram falso, Balete Lorena. Olha só! Ele acabou de entregar o seu mil. Não, o Lucas é filho da puta, ele faz fake só pra fuder com os amigos. Cara, o Lucas é o capeta, velho. Esse moleque não presta, né? Eu deixei ele conversando 5 minutos sozinho com o Felipe. Ele falou pro Felipe que eu namorei um mendigo e um traficante. E não é mentira. Mas vem cá, não tem o menor problema. Verdade, ninguém tá te julgando. Não era um mendigo traficante. Verdade. Eu acho que o pior que eu fiz com a Lorena foi quando eu chamei o atual dela pelo ex umas 7 Nossa. Vezes. Nossa, o tempo inteiro. Mas, Lorena, você tá preocupado? O cara bebeu louco, velho. Você tinha que achar normal. O que você espera de uma pessoa dessa, né, cara? Mais, né? Né? Nossa senhora. Não, mas beleza, eu vou contar aqui a sua última história, você vai me ajudando, tá, Lorena? Eu vou falar até onde, o que eu sei, aí você complementa. Foi assim, foi aquela chupada que você tava pegando um cara e começou a cair? Não, né? Não, eu posso contar essa história depois. Tava num trote, aí, tipo, geralmente trote a gente bebe pra esquecer dos problemas, da faculdade, etc. Aí eu encarnei. Fui beber aquele smack, aí o suco com vodka, né? Só que aí eu acho que tinha algum batizado, porque a gente tava muito louco. Só você. Aí, então batizaram só meu copo, então. Aí eu comecei a beber, tranquilão. Aí começou a me dar uma tremedeira. Aí eu, puta que pariu, queimei a largada, parecendo a Lorena. Aí eu pensei assim, vou embora. Já não tenho mais o que eu fazer aqui, vou embora. Eu fui pro ponto de ônibus, aí mandei mãe, socorro. Mãe, me ajuda. Aí eu mandei pra Lorena. Lorena, onde que eu tô? Porque eu perdi a noção de onde eu tava. Eu tava no ponto, aí eu ia pro ônibus e voltava. Parecendo que eu tava trolando o motorista. Aí eu fiquei mandando, Lorena, onde é que eu tô? Lorena, onde é que eu tô? Aí eu peguei e falei, mãe, me busca, socorro. Aí ela mandou meu padrasto sair do serviço, vim me buscar numa sexta à tarde pra me deixar em casa, examinando meu olho, porque ela achou que eu tinha usado drogas. Aí, resumão da história. Posso contar a minha parte? É, conta a sua parte, porque é só isso, literalmente, é só isso que eu lembro. O que estava acontecendo enquanto o Lucas via isso? Tava eu lá, muito louca, chutando o caderno do Lucas o tempo inteiro no chão e ele ficando Verdade, eu perdi o caderno aquele dia. Foi. Nossa, Lucas. De repente, esse menino sumiu. Aí, ele começou a me mandar mensagem. Lorena, onde é que eu tô? Aí que eu percebi que ele sumiu. Aí, eu achei... Eu tava muito louca. Eu não conseguia parar de rir, né? Aí, eu virei pro meu amigo e falei, Gabiru, me ajuda. O Lucas tá falando comigo, eu não consigo responder. Porque eu já tava bêbada. Aí, o Lucas, eu tô no ponto. Eu não sabia se ele tava me zoando do tipo, eu tô no ponto 1. Ou se eu tô literalmente no ponto. Aí ele, eu tô no ponto. me ajuda, vem me buscar. Aí o meu amigo começou, onde é que tá? Você subiu a praça ou você desceu a praça? Eu não sei, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí tá, começou todo mundo aí atrás do Lucas. E eu rindo e pensando, eu tô rindo, e se o Lucas tiver morrido? Meu Deus, eu vou me sentir muito culpado de estar rindo se o Lucas tiver morrido, mas eu não consigo parar de... Beleza, a gente chegou, o Lucas tava dormindo no ponto de ônibus. É verdade. Aí a gente acordou ele e foi levar. Aí a gente falou, Lucas, vai dormir no carro do Gabiru, né? Até se melhorar. Tá, começamos a andar na praça. De repente, esse menino emburra, senta no chão e começa a brigar comigo. Eu não vou. Vamos, Lucas, o carro tá do outro lado da praça. Você tá mentindo pra mim. É verdade, Lucas. Só que eu não tava assim, né? Eu tava assim, viu? Você fala que eu não consigo beber, seu trouxa. Olha aí você, seu ridículo. E aí ele começou a bater assim no meu amigo, dando uns tapinhas bem idiota. Até que a gente conseguiu levar ele pro carro. Aí beleza, a gente deitou o Lucas num calor do inferno, num carro fechado, pra deixar o Lucas pra morrer mesmo. Aí tamo lá curtindo a festa, de repente chega um cara falando assim, ah, vocês são amigos do Lucas, tinha uma rodinha, né? E aí começaram a procurar o Lucas Matheus, esse cara. Cadê o Lucas Matheus? Aí chega um outro cara, cadê o Lalo? Pra esse senhor. Aí beleza, chega um menino, olha, estão procurando o amigo de vocês. Aí o cara, olha, o Lucas chamou o Samu, eu tô aqui pra buscar ele, não sei o quê. Até então eu achava que o cara era o Samu. Aí eu comecei a dar muita trela, falei assim, o menino, meu Deus. Aí a gente se identificou como padrasto do Lucas, a gente levou ele até o carro e foi automaticamente. A gente abriu a porta e falou assim, o seu padrasto tá aqui. O Lucas levantou e ficou sóbrio. 2 segundos, incorporou o espírito. É, né? Quem tem cu tem medo, né? Chama-se cu na mão, exatamente. Ah, exatamente. Eu já tive situações em que, como a mesma situação daí da Lorena, praticamente minha mãe foi minha avó. E eu, muito louco, enxopado de faculdade, minha avó que foi me buscar. Tipo, no meio de todo mundo, uma senhora indo lá procurando cadê o italiano, menino loiro, aí, tipo assim, pessoal, que menino loiro, não sei o que e tal, aí, tipo, tô eu lá, numa poça de lama, deitado com a minha mochila, beijando ela. E é isso. Coisa show de bola. Quem? É sua avó ou a mochila? Não, a mochila. Ah, porra. Eu fiquei um pouco confuso. Eu tive uma palpitação aqui agora, esse cara, eu tava beijando a avó dele, velho. No meio da lama, né, Farofa? Que isso? Na lama? Que tesão isso, né? Cara, que alegria, viva amor livre, né? Viva o amor livre. É, claro, com a avó, né? Coisa boa. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Deixa eu. Vai. Todo mundo tá falando que eu sou crente, mas eu lembrei de uma boa. Mas você é crente mesmo? Sou evangélico, graças a Deus. Não. Tô velho. Ainda bem que é graças a Deus, né? Mas sou crente graças a, sei lá, uma mochila de criança. Crente até sou. O diabo é. Então, pra entender essa história, tem que entender um pouco do contexto. Tem que saber quem é o meu pai. Beleza. Ele chegava bêbado em casa e espancava todo mundo. Não, o meu pai, ele não bebe, não fuma, não fala palavrão. Ele é um cara super bravo. Uma vez ele me viu tocando violão na frente de casa e me quebrou o nariz com um soco. Nossa, tipo, ele é um cara legal. Eu tô com um pouco de medo do seu pai, assim. Eu tô com medo do seu pai. Sua infância é legal. A minha infância foi boa, muito legal. Eu tenho boas lembranças. É que eu sou dos anos 80, né, gente? Não, então, assim, dos anos 80. Não, tchau, vou quitar o garoto. Não, vem com essa não, seu filho da puta, não vem. Não, era chinelada mesmo. O pai tacava o que tivesse na frente, era pá de lixo, qualquer coisa, pedra, o que ele tivesse na frente ele acertava. Isso porque não usava droga, hein? Não usava nada. O que acontece foi que eu ainda era um jovem farofa, eu era um farinha ainda. O pequeno farofa, você era o pequeno farofa. Fala farinha, sim. Não. Cara, cuidado com isso aí. Assim, a parte da minha juventude, eu ia pro colégio, tudo, mas eu não levava caderno nem nada, levava violão. Mas você tava pedindo pra levar um soco, né? Você não sabe o que seu pai te espancava. Não, atitude corretíssima, atitude correta, imagina. Não, caderno, caralho, eu ia tocar violão. Lógico que não, exatamente. Aí eu tava lá e eu falei assim, sabe uma coisa? Acho que cansei de vir pra escola hoje. Nossa. Eu vou sair com os caras aqui, vou sair com a piazada, vou tomar um vinho. Tá. E vamos tomar um vinho. Aqui tem um vinho chamado Campo Largo. amargo. É o vinho. É, que alegria. Ele é isso, é o vinho da alegria. Que você paga, tipo, R$3,50 a garrafa. Nossa e. Senhora. E fica deixa o campo largo. Isso, e fica a boca roxa uma semana, sabe? Olha aquele que faz o cu piscar. Esse mesmo, esse é o do bom. Aí eu fui pra frente da biblioteca que tem aqui perto de casa, porque eu moro no mesmo bairro há 30 anos, né? Então a história aconteceu aqui no bairro onde eu moro. E eu tava lá. Ah, puta, minha mulher acabou de me corrigir aqui, caralho. É Fontano vinho, nem é Campo Largo. Obrigado, dona Farofa. Beijo, amante. Ela escutou lá da cozinha. Ela tava lá, inclusive, né, seu Farofa? Até devia estar tá mesmo. Ela tava, olha só. Olha só. É lógico, acabamos de descobrir. Mas é um safado. Farofa malandro. Eu já dedilhava naquela época, já, então. Aí... Que filho da puta. Aí a gente foi tomar esse Fontana e fomos pra frente da biblioteca. Era um lugar escuro, a gente gostava de ficar ali por causa que a polícia pegava a galera direto, era né? Era polícia, sim. E apanhava da polícia direto. Isso, cacetete e tal. Pô, você fica me explanando as paradas da minha homossexualidade, eu fico de cara. Aí o que acontece? Tava eu e mais duas meninas e mais... Acho que tinha um cara junto e tal. E a gente tava tomando vinho e tal. E meu pai, cara, ele passava na frente daquela biblioteca. E eu falei pra galera assim, ó, vamos beber aqui. Porque o meu pai passa bem aqui na frente. Ele passa com o patrão dele ainda. Se ele me ver aqui, meu pai vai me quebrar. Os caras, não, vamos ficar aqui então escondidinho no escuro, teu pai não vai ver. Cara, e nós chapuletamos. Tomamos, sei lá, tipo, umas 8 garrafas de Fontana, assim, tava louco. Aí, meu pai ritmo passa. Ritmo de festa, né, Fábio? Tava, que balança o coração, cara, né? Tinha dois casais, 8 Fontanas, um violão, rapaz. Não, só isso aí é a fórmula básica pra bosta, né, cara? Pra gravidez na adolescência. E também. Foi assim que eu nasci. Nossa. Que ótimo. Beleza. Ai, talvez até você seja filho do meu pai. Então daí o que acontece? O meu pai passou na frente da onde a gente tava, mas eu já tava muito chapuletado de Fontana e tal. Aí eu, em vez de ficar quieto, meu pai não me viu. É importante salientar isso, meu pai não me viu. Só que no momento que ele passou, eu gritei, ô pai! Eu vou com você na casa! Cara, e meu pai olhou pra mim, cara, ele queria me matar, mas como ele tava na frente do patrão dele, ele não quis fazer cena, né, na frente do patrão. E eu fui com meu pai, cara, pera que eu vou com você! Peguei minha bolsa no chão, assim, e fui com meu pai andando. E eu parecia um carteiro, tá ligado? Eu ia de porta em porta, cruzando a rua, assim, cambaleandaço, assim, e meu pai andando na frente, putaço, ele ia me matar quando chegasse em casa. Não, não, o bom é que você nem ia sentir que você ia morrer também, né? Você tava, porra, anestesiado, né? O mais foda é que eu tinha alguns lampejos de sanidade, e aí uma lágrima escorria, saca? Tipo, puta, eu vou morrer, mas aí eu já... Fodeu, né? Mas aí já passava de novo, e eu continuava na loucura e tal. Chamei o patrão do meu pai de careca, falei, ô, você vai... Nossa, careca, cara, até ali na frente. Nossa senhora. Só vergonha. Aí nós chegamos em casa. Aí eu pensei comigo, num momento, naquele outro lampejo de sanidade, pensei, esse é o momento da minha morte, me despeço aqui, né, deixo boas lembranças aos meus amigos e tal. Aí meu pai entrou e não falou nada, velho. Ele não entrou e não falou nada. Só que meu pai, ele fez a pior coisa. Orgulhoso, que ele podia... né? Orgulhoso. Não, ele não fez nada. Eu achei que ele ia me matar de porrada mesmo. Só que meu pai, ele fez pior. Na verdade, eu até queria ter apanhado pelo que ele fez comigo. Nossa, ele chegou pra minha mãe, vai lá e faça um prato de comida pra ele. Daí minha mãe olhou... Sensato, eu... sensato. Chegou... Porra. E ela ia colocar um pouco de comida, né, pra mim. Ele falou, não, enche o prato. Nossa. Aí ela vomitar fez na minha frente. Um prato de pedreiro, entendeu? Aquele pratão mesmo arregado, carne de panela, aquela carne assada de panela, feijão, tal, com bacon e as paradas, porque na casa todo mundo é gordo, come bacon pra caralho. Aí ele chegou e colocou o prato na minha frente, ele só olhou nos meus olhos e falou, come até o final. Cara, foi a pior tortura. Quando eu tava chegando quase na última garfada, que eu já tava explodindo, ele falou, agora vai, filha da puta, vomitar. Mano, eu parecia a guria do Exorcista, saca? Aquela louca, aquela exorcista. Você não deve ter mastigado, né, cara? Deve ter saído só o grão, não, né? O grão não, inteiro não, de arroz. Cara, exato, nossa velho. Senhora. Tipo, machucou tudo pra sair o vômito, misturado com vinho, então parecia assim que eu tava tendo uma hemorragia e tava explodindo, tá ligado? Eu lavei o banheiro, o vômito saiu naquele formado de canudo, sabe? Uhum. Tipo, não é um vômito meio espalhadinho. Sai no formato de um canudo, assim, aquele jato. Eu sujei todo o banheiro, além de... Teve que lavar. Eu tive que lavar o banheiro depois. Tive que lavar o banheiro. E eu tive que ficar sentado fora do meu quarto. Meu pai não deixou eu entrar no meu quarto depois disso. Porque eu tava... sujo ainda, porque eu fui tomar banho. Aí eu sentei no banheiro, eu sentei numa posição tipo Buda, E aí eu vomitava no meio das minhas pernas, tá ligado? Vomitava no próprio saco. Cara, um troço bem nojento, bem triste, assim. Bem triste. Valorando, é, cara, sentou no próprio vômito e... Coitado. Isso, nossa. Mas eu vomitava mesmo no meio das minhas pernas, assim, porque eu tava sentado em formatinho de Buda, assim, tá ligado? Formatinho da Lotus. Flor de Lotus, né? Isso, flor de Lotus. É. E eu vomitava... E vomitava no meu ovo mesmo, assim, bem nojentão mesmo, cara. Foi terrível. Quentinho, não, foi legal, quentinho. É, pô. Pelo menos era quentinho. Que e eu tinha uma cor interessante também, né? Que era Sim. um, sei lá, um bordô, assim, com arroz, era top. O vômito bordô é um grande clássico, né? É um clássico. É uma assinatura do chefe, na verdade. Hoje tem algumas marcas de vodka barata, né? Algumas boas até, outras é puro álcool. Depende, o que é vodka barata pra você? Porque aqui em Curitiba tem umas marcas bem chechelenta, tipo Ascov. Ah, mas essa é uma vodka barata que o adolescente compra. Ele precisa dessa, porque é a que o bolso dele deixa ter. Exato, deve ser o quê? Uns quinzão, uma garrafa? Mas eu vou falar que até uma Smirnoff cabe no bolso, se bobear. Não, cabe no bolso do Escaparelo, que é burguês e tal. Tem jardim de inverno, filha da puta. R$25. Escroto. R$25 uma Smirnoff, galera. Que é, se fazer a vaquinha com a galera, você compra até duas. Nossa, né? Que emoção, né? É 10 reais a mais que uma russa falsa. Não. Se você jogar os charmes certo, você faz o primo do Lucas pagar. O primo do Lucas? Olha. Verdade. Não, mas ele pagou porque vocês ficaram. É mentira. Um abraço pro primo do Lucas. Um abraço aí pro gado. É pro gadão. O gadão aí, primo do Lucas, conhecido como gado. Parabéns aí, viu? Companheiro. Vocês estavam falando sobre gole barato. Aqui em Curitiba tem um gole barato, cara. O pessoal chama de Interbairros. Interbairros? Isso. Cara, é o nome dessa porra. Só se liga na história. Aqui em Curitiba tem um ônibus verde que cruza praticamente Curitiba de cabo a rabo. Se chama Interbairros. Demorei, porra. Ele é um ônibus verdão. Ah, é verdade. Mas, tem uma galera que não sabe o que é Interbairros, porra. Não é todo mundo que é playboy igual você. É, tipo, eu tenho um estúdio em casa, tá ligado? Tipo, e um jardim de inverno. Vocês são muito escrotos no nível que não dá pra compreender. Fumando um charuto. Então, e esse Interbairros, ele é um licor de menta. Nossa. Com uma outra parada verde lá também, acho que é um Mastruz. Energético. Nossa, pior, que isso? Que nojo. Não, tipo assim, menta é legal. Menta é uma parada que eu curto. Só que bebida de menta é, cara, nossa, sei lá. Menta é legal no começo do rolê, Não, eu acho que não. Porque, menta é bom pro hálito, depois que você já vomitou. Tipo, toma um licor de menta, acabou, entendeu? Ó, dicas aí, adolescente. Você vomitou e quer pegar aquela cremosa, aquele cremoso, vai no licor. Mas vai vomitar um licor de menta pra você ver que gostoso que é vomitar um licor de menta. É. Vai ver a gargantinha. Você fica... Você termina de vomitar o licor de menta e você sai falando assim, ó. E aí, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Escroto. Eu tomo pinga. Eu não sei o que é melhor pra mim. Hoje é sexta-feira. Então, clássica história dessa com licores. Eu não gosto de licor. Tipo assim, se tem uma bebida... Se eu voltasse a beber hoje em dia, eu não beberia nunca mais licor. Porque uma vez que eu tava bebendo... Pô, licorzinho de laranja, não gosto, cara. Licor de laranja é gostoso. Gosto, cara. Tipo assim... O control, cara. Vou dar um exemplo aqui de uma situação. Tem um parque famoso aqui por juntar nós, drogados, bêbados e adolescentes, estudantes universitários, famosos. CAPS 3, chama. Não, o famoso e, tipo, o Lucas e a Lorena conhecem muito bem, aqui em Goiânia, o Parque Vaca Brava. Puta, que nome legal, gostei do Não, nome. Não, gostei, adorei, o nome é excelente. Amigo, a gente só bebe no cemitério mesmo. Ouvindo Slipknot, Nossa, né? Nossa, que emo. Exatamente. É. Não, a Lorena deve ter história de PT lá também, porque todo mundo, pelo jeito, tem. Enfim, uma vez, foi exatamente a situação aí que o Gabão falou. Tipo assim, eu queria ficar com uma pessoa, só que, tipo, tanto eu quanto a pessoa já estávamos trilocos. Assim, virados e tal, eu já tinha vomitado a metade do lago. E daí por diante, cara, nossa, eu sujei muito o lago. Por isso que eles tiveram que secar o lago. Várias vezes. Cara, né? Relaxa que o pato come tudo. Nossa, sim, patinho é verdade. Especialista em comer vômito. É, eu tenho medo de pato. Pato, porra, é assim. Eu tinha medo de pato do que esse pato que tinha lá quando era também, bêbado. Cara. Eu tava bêbado, porque sempre eu tava muito perto do lago. Eles atacam, né? Eles não gostam de bêbados, porque os bêbados vão vomitar na água deles. Aí... Eles são obrigados a comer essa porra, achando que aquele pão molhado. Pato confunde vômito com pão molhado, exatamente. Meu Deus, que horrível. Essa imitação de pato. Enfim. Podcast é editado. Enfim. Só que, tipo assim, o que que aconteceu primeiro? Eu, tipo, fui pra cima da pessoa pra beijar, que eu não fui sem ela deixar, teve consentimento, galera. Aí, tipo, a pessoa não... Só que eu tava muito mole e, tipo, caí em cima da pessoa. Aí a pessoa caiu, só que, tipo assim, imagine, eu tinha na época, sei lá, 54 quilos. A pessoa tinha lá seus 50 e poucos também. Eu caí em cima da pessoa, ficava com a barriga cheia e com o estômago cheio também, tipo, de bebida e tudo mais. Barriga cheia, estômago cheio, tô ficando doido. Mano, na hora que eu caí em cima dela, que eu caí, tipo, de barriga com barriga, ela fez igual um creme dental. Tipo, ela espirrou tudo que tinha. Mano, ela vomitou dentro da minha boca, praticamente, tipo, blá! Ah, não. Graças a Deus que você usou essa comparação, cara. Que você podia ter usado o moleque todo de coisas que esguicham, ainda bem que você usou essa. Eu tô feliz por você. Aí eu caí de lado, aí tipo assim, a pessoa simplesmente falou pra mim, virou. Ela falou, calma que eu vou tomar um licor e meu hálito vai ficar de boa. Aham, depois que você comeu o feijão que ela tinha comido, né? Nossa senhora, ainda bem que ela pensa no próximo. Aí o que acontece? Eu pensei, não, eu preciso me lavar, só que eu tava sem água nem nada, só tinha cachaça. Aí eu falei, eu vou me lavar com cachaça, nem fudendo, paguei caro nisso. Isso aqui e eu quero beber mais. Eu pensei, ah, eu vou entrar no lago e vou me limpar. Mano, não deu outra. Como alcoólico, porque meu corpo tava muito quente, eu tava muito doido. Eu, tipo assim, eu simplesmente praticamente mergulhei sua cabeça, saca? Aquela parte da beirada do lago ali, ela não é muito funda. A beirada que eu falo é onde o pessoal fica mais mesmo. Ela não é muito funda, ou pelo menos não tava na época. Então eu pisei ainda em lama e tal e caí de cara. E o próximo flash que eu tenho é de um PM gritando comigo, me puxando pelo cabelo pro lado de fora, arrasando. Grama. E tipo, metendo o cacetete bem no meu peito, assim, pra ver se eu tava vivo, saca? Atitude correta, atitude correta, aí, atitude aí, correta. Aí ele me virou de lado, assim, aí eu comecei a vomitar, e não sei o que, e lama, e não sei o que. E cara, no meio disso tudo, a menina que tava querendo ficar comigo, ela veio, caiu meio que em cima de mim do policial, tentando me beijar com a boca lotada de licor de menta. Ah, não. E o policial vendo isso tudo. E ele, tipo, putaço, e ficou por isso mesmo. Só que aí chegou o SAMU, eu fui parar no hospital, minha avó foi me buscar. Ah, foi mó merda a história, porque, cara, assim, eu tenho uma situação parecida com a da Lorena dessa parada de esporro, porque, tipo assim, o Hospital de Urgências de Goiânia, que é o mais próximo do Vaca Brava, que é o Hugo, o famoso Hugo, foi pra lá que eu fui. Eu acho que não teve uma pessoa dentro de um hospital gigantesco que não ouviu minha avó gritando comigo. E, assim, todo mundo ouviu a bronca. Filha de uma puta! Sai de outro país pra vir fazer isso aqui? Que desgraça! Mano, foi um esporro, tipo assim, de, sei lá, 3 minutos, mas que na minha cabeça durou 20. E que eu lembro que eu fui saindo extremamente envergonhado e humilhado. E ainda no final, o policial tava me sacaneando na porta do lado de fora. Porque, sei lá, ele foi trocar o coturno dele, que ele tinha molhado todo lá. E ele tinha alguma coisa, pegando de um bombeiro ou socorrista do SAMU. Alguma coisa assim, só sei que eu tava lá ainda no hospital. E foi isso a história, cara. Eu fiquei mega envergonhado. Tomei um esporro, fui vomitado, vomitei, ainda tomei um beijo de licor de menta. Não, saiu ganhando ainda, vai, saiu ganhando. Só vitórias, meu amigo, que a gente só trabalha com vitória. Eu fico pensando no desapontamento da sua avó, cara, com você. Falou, cara, você tem um jardim de inverno, você não precisa fazer isso. Que escroto. É nessa hora que eu corto o farofinha, pra que você faz isso, sabe? Né? Porra, você foi banido do servidor. Porque eu posso. Ponto pro farofa. Pequeno farofa mandando bem. Sim, zaço, sim. É foda deixar crente ganhar asinha, né, velho? Foi desse jeito que o diabo foi expulso do céu. Vem com essa, não. Fala de crente, não, porque eu tenho medo. Já fui assaltado por crente no ônibus. Não gosto disso, não. Não, eu preciso ouvir essa história. Não, agora eu ia até fazer xixi, mas agora eu preciso ouvir. Cara, já fui assaltado por uns caras do Radicais News. Vocês conhecem Radicais Livres? Não sei se tem em todas as cidades, mas Radicais Livres é um evento. Pô, pra mim qualquer radical é livre. É um evento de música gospel. Ah, tipo do Bola de Neve, assim? É, só que... É tipo do Bola... Reuni. Esse pessoal todo, saca? Que eu só conheço a... Eu sempre falo dela. Sabe, porque eu sempre tive tesão nela. Às vezes nem é ela, né? Às vezes nem é ela. Ô, Felipe, entra na minha casa, cuida da minha vida de verdade, cuida, né? Ali pode cuidar, jogar a Bíblia na minha isso. cara. Nossa, isso tá errado em vários níveis, né, cara? Não sei nem por onde começar. Aí, tipo, tem esse evento aqui, mas continuei, Lucas, porque esse evento, ele sempre que acontece esse evento, tem... Não vou falar que é o pessoal da denominação evangélica que faz isso, mas é o evento aqui em Goiás, em Goiânia, praticamente, que mais ocorre assalto, velho. Tipo assim, se você sair nesse dia, você vai ser assaltado em jogo de, tipo... de dois times aqui que são extremamente violentos, é Goiás e Vila, cara. Não acontece tanto assalto e violência quanto nesse... Mas lógico que não acontece tanto assalto. Goiás e Vila, porque o povo já tá brigando dentro verdade, do estádio. Verdade, verdade. Não, o pessoal generaliza, né? Geralmente vão brigar no terminal, em outras coisas, e bebe, não sei o quê. Então, rola em outros locais brigas também. Só que, cara, no Radicais Livres, se você passa perto do estádio Serra Dourada, você vai ser assaltado. Assim, se você tiver em qualquer terminal de ônibus, qualquer lugar de Goiânia, você vai ser assaltado. Por alguém com a camisa do Radicais Livres. Porra! Pior que é verdade. Senti isso na pele, parece testemunho de Jeová falando. Um grande abraço aí pro Radicais Livres. Um abraço aí. Abraço de costas. Só falta falar, te queremos aqui, né? Não, queremos não. É. Conta mesmo, Felipe, essa tristeza da minha vida? Conta, claro que conta. O que você quiser aí, meu amigo. Foi assim, muito triste. Eu tava indo pro churrasco de um amigo meu, aí tava levando uma mochila, porque se quisesse entrar em piscina e tal, levando um açol e desodorante, né, etc. Aí tá, tô lá no ponto de ônibus, eles já furaram fila, porque, nossa senhora, tinha um grupo de 5 pessoas radicais livres e os 2 assaltantes radicais livres, vou chamá-los assim. Aí tinha uns 5 que estavam furando fila pensando, nossa senhora, daquele jeito que esse povo vai furar fila no ônibus num domingo. Aí eu não, beleza, eu vou ficar quieto na minha, só quero chegar logo no meu destino. Entrei no ônibus, aí eles estavam conversando, tava eu e minha namorada, aí tá, eles estavam conversando lá, não sei o que, eu tenho passe livre pra entrar nos ônibus, mostrou uma peixeira, meu amigo, tava batendo no queixo até o joelho do cara de tão grande. Aí minha namorada, amor do céu, olha aquilo. Eu falei, amor, não olha. Só ignora. É que nem aquele chato. Se você não vê, eles não te veem. Mas não deu certo. Aí a gente seguiu olhando pra cima. Aí eles olhando pra frente. Aí, não sei pra quê. Velho, eu sou um imã de bandido. Nunca vi. Chega um cara e pergunta. Você é primo do Gustavo? Aí eu, puta, mano. Não conheço nenhum Gustavo. Eu falei, não, moço. Não conheço Gustavo, não. Ele, ainda bem, porque senão eu ia te furar. Eu, puta que pariu. Caralho. O que, que eu tô fazendo aqui, mano? Dei graças a Deus pro meu DNA não tem nenhum Gustavo na família. Aí eu fui seguir pleno. Eu, não, moço, não conheço o Gustavo, não. Aí ele, então cadê sua identidade? Aí eu, não, tá aqui, meu nome é Lucas Matheus, não tem nada de Gustavo, quer dizer, sei lá, foda-se. Aí eu peguei e guardei. Aí ele, você tem algum dinheiro aí pra fortalecer? Aí eu fiquei pensando, velho, o que que eu vou fortalecer? É, vai comprar biotônico Fontoura, né? Pois é, amigo, vou te dar o quê? Aí eu falei, cara, tem nada. O que eu tinha, eu comprei aqui essa Sol, que é cerveja. Eu peguei e falei, se quiser, quer, pode pegar. Ele, não, se o sol tá quente, não quero não. Eu fiquei, nossa, que cara filho da puta. Vai me assaltar, ainda tá exigindo uma cerveja gelada. Eu falei, ah, não. Ele pegou, o que, que você tem aí na mochila? Aí eu abri, mostrei, não tinha nada. Ele pegou meu desodorante, vagabundo. Passou, ele falou, ah, esse aqui que é aquele Old Spice? Aí eu fiquei, putz, será que eu corrijo ele? Será que vale a pena a pagada? Aí eu falei, é, você, isso aí mesmo. Aí ele chegou cutucando minha cintura. Cadê seu celular? Aí eu fiquei, tipo, aí, moço, não trouxe, não ando com o celular. Aí ele, ah, tá. É, vocês estão indo pra onde? Pro Radicais Livres também, né? A gente tá indo pra lá. Eu fiquei, puta, mano, não, moço, não tô. Tô indo pra um churrasco. Tô descendo daqui a pouquinho, inclusive. É só isso mesmo. Aí ele, não, beleza. Você não tem 10 conto aí pra nós, não? Aí eu fiquei, não, moço, já falei. O que eu tinha, eu gastei com cerveja. E é isso. Aí foi chegando perto lá do Goiânia Shopping. Eu desci correndo. Ignorei tudo. Falei, ó, oh, mãe, pedindo Uber. Não dá pra pegar esse ônibus nesse horário. O pessoal do Radicais Livres tá caindo matando, literalmente. Foi essa minha história, amigo. Triste. Quando me roubaram um desodorante. A única cidade do Brasil onde que você é assaltado por crente, né, cara? Porra, isso, cara, é uma coisa muito triste, bom. Cara. Aqui é muito bom, velho. Que isso? Que subversão de valores. Subversão de valores. As crentes são mais safadas. Ah, o que é bom. Só vai pra garagem de igreja pra se pegar. Cala, né, a boca, Lucas. Isso não aconteceu. A Lorena é muito foda, velho. Lorena, você realmente é inspiração. Eu fui só convidada, mas eu não fui. A pergunta que fica assim, como é que você negou esse convite, entendeu? Olha, foi assim, o menino era muito tosco, e eu tava indo embora, e ele, vamos ali no estacionamento dar um beijo, eu, isso, o menino, vim louvar a Deus. Eu vim louvar a Deus. Lorena, quem te viu, quem te vê, Lorena, se fuder. Vim louvar a Deus. Vim louvar a Deus, é, porra. Que derrota da outra pessoa, hein? Sim. chamar pro estacionamento da igreja, hein, cara? Não, assim, ó, eu já tomei várias fodas, mas assim, eu vim louvar a Deus, esse aí, essa vergonha, graças a Deus, eu nunca passei. Parabéns, e Lorena, que deu um dos fodas, assim, mais criativos. Mais louváveis, não é? Deus aprova. Você ganhou o ticket pro céu aí, Lorena. Você pode ter feito toda essa merda, ter feito sua mãe ficar putaça dentro do elevador. Isso daí, sabe o que chama? É foco. Verdade, Deus é mais importante. Ela tava realmente a fim de atingir a graça. Ele também. É. Do jeito errado, né? Porque, meu... Cada um tem a sua, Gabão, não julgue. Mas ó, olha só, ele... Pô, ele foi garoto, né? Se ele chega nela e fala assim, ó, vamos... Estacionamento, preciso te mostrar um negócio lá. Um versículo. É. Minha coisa vermelha. Vamos ler uma coisinha ali dentro do escuro. Ah, mas vamos ali dar um beijo, óbvio. Até ele ia falar, nossa, tá louco, maluco? Tô aqui por outros propósitos. Eu já caí muito nesse papo, Gabão. Pinga, Gabori, pinga, Gabori, pinga, Gabori, pinga. Gabão, então, você não contou nenhuma história até agora. Vou contar do dia que eu quase morri, literalmente, por uma facada num posto de gasolina em Ribeirão Preto. Puta que pariu. Caralho. É, essa história é foda, essa história é boa. Saudável. Saudável, pô. O que aconteceu, cara? Esse dia era o aniversário de 15 anos da minha irmã, do meio. Então, oh, eu devia ter 19 anos na época. Essa história já tem 10 anos, ó. Que maluquice. Um ancião. É, pois é. E daí, o que aconteceu? É, aniversário de 15 anos, né? E aí, puta, bebi pra caralho no aniversário e tal. Tinha uns amigos ali. E no final, cara, a gente decidiu... Acabou, sei lá, 2 horas da manhã do aniversário. A gente decidiu prolongar. E não tinha nada aberto em Ribeirão Preto. A gente decidiu ir pra um posto de gasolina, comprar bebida e ir pra... Não. Comprar bebida cara. Porque posto de conveniência é uma sacanagem. Geralmente você já vai pra lá bêbado. Não, é, então. Aí a gente tava, sei lá, em 4, 5 pessoas no carro. Que já é uma irresponsabilidade absurda, né? Todo mundo meio chapado. Mas tudo bem. A gente foi pra esse poço e tal. E a gente resolveu rachar uma garrafa de vodka. E aí a gente comprou a vodka e tal. E minha última lembrança é de ter pagado a vodka no posto. Assim, a última lembrança. Daí a partir daqui são relatos de outras pessoas. Do que aconteceu, entendeu? É. Aconteceu comigo. Isso, é. Exatamente. Cadê o Gugu? Eu não tenho absolutamente ideia, assim, do que... Eu tenho flashes, né, de algumas coisas, assim. Aí, beleza. Aí, a gente tá comprando uma vodka tal, e maluco, a gente já tava num nível que a gente bebeu puro o rolê, entendeu? Não tinha com o que misturar, não tinha... E aí, copo de plástico, sabe? Aqueles copinhos de café. Que já tava derretendo, que tinha, né? Pô, exatamente. E fomos mandando pra dentro e tal. E chegou num ponto, cara, que eu não sei por qual motivo... Aliás, a gente já até sabe, né? Porque tinha um demônio dentro do meu corpo. Estacionou um carro assim, saiu 4 malucos de um carro e um cara ficou pra fora fumando um cigarro. Eu cheguei nesse cara e falei assim, aí, maluco, você tem um teco pra me dar? Do nada. Eu, cara, quê? Você não teco, você não tem um teco? Aí o cara, o que é teco? Você, vai se foder, você não sabe o que é teco? Cara, não, não sei. Não, olha, não. O Gabão, quando ele tá bêbado, ele fica agressivo. O Gabão... Eu falei assim, mano, como assim você não sabe? Você é idiota? Nossa. Você come bosta? Eu, cara, o que você tá falando, velho? Eu falei assim, você é idiota, você é surdo. Além de idiota, você é surdo. Mano, e os moleques, assim, deixando e rindo, deixando. Nesse meio tempo, o cara falou assim, eu vou te mostrar quem que é idiota. E tirou um canivete, mano, do bolso. Nossa, o suspiro da Lorena foi muito bom. Caguei. Eu me senti no filme agora, saca? E aí eu decidi simplesmente dar um grito, assim, olha, além de ser idiota, tá armado, que pau no cu que você é, hein? E aí, mano, o cara foi pra cima, e aí os moleques que tava comigo já entrou no meio, separou, falou assim, não, relaxa, o cara tá muito louco. Não, tá louco é o caralho, chamou os caras do fundo, que tava dentro da loja de conveniência. Maluco, só sei que me socaram num carro, todo mundo entrou do jeito que tava dentro do carro. Mano, metemos o pé do estacionamento. Nisso... Aí eu apaguei dentro do carro, né? Aí pararam num lugar, roubaram um cesto de lixo. De um lugar X. Colocado no meu colo, velho. Eu fui vomitando até a próxima parada desse lugar. E aí o último flash que eu tenho, que a gente tava, tipo, numa praça e não era Ribeirão Preto. Eu perguntei, mano, onde a gente tá? Tava no banco de trás, Gabão, porque era, tipo, não, assim, eu tava no banco da frente. Eu vou ensinar outra técnica. Se você tiver, cara, abre o porta-luvas e vomita lá dentro. Pra dar trabalho... pra limpar. Não, os caras arrumaram um balde. Eu tava com um balde no meu colo. Não, tô falando se não tiver balde, entendeu? Se a gente tenta vomitar pela janela, já vi gente ficando sem cabeça por causa disso. Ou então caindo do carro. Porque tanto quem tava dirigindo, quanto quem tava vomitando, estavam bêbados. Exatamente. O cara tava com a metade do corpo pra fora, o outro meio que bambiou na estrada, o outro caiu de cara no asfalto. E isso, eu sei que aconteceu uma série de coisas, das coisas eu não participei, porque, enfim, eu tava desligado. E a última memória que eu tenho de acordar num posto de gasolina, já tava de manhã, assim. E a minha primeira reação foi bater a mão no bolso da calça pra ver se não tinha me roubado. Eu não sabia onde eu tava. E tava amanhecendo já, cara, e... assim, meu, onde a gente tá? Não, a gente já tá perto de casa, tá num posto, assim. E aconteceu que, mano, os moleques viajaram, foram pra cidades próximas daqui, assim, tipo, pegou estrada ainda, olha isso, que absurdo. E, nossa. Mas, assim, o ponto alto foi o... A facada. Quase que eu tomei uma facadinha ali, velho. Foi quase. Ah, cara, você tá chorando, hein? Bolsonaro levou e tá de boa. Não, mano, mas ele é um mito, né? Ele é um mito, ele né? É verdade. Eu não sou um mito, disso. Né? É. A gente faz muita cagada quando bebe, né, cara? Você contando, mano, essa história agora de quase tomar uma facada porque intimou um cara, você toma uns goles, você fica meio retardado, você quer fazer umas estripulias que normalmente você não faz, né, cara? Você fica bravo, você fica mais forte. Uma vez eu fui com a galera, amiga minha, uns amigos meus, fomos assistir um show lá numa casa de shows aqui em Curitiba, chama Blood. Pode falar que é uma casa de swing, pode falar, ninguém me diz. Não, já parei com isso. O Felipe tá explanando hoje pra caralho, cara. Para com isso, bicho. Pô, imagina uma casa de swing chamada Blood, que nojo, mano. Nossa, só o Chico, né? Aí, o que acontece? Eu fui nesse Blood pra assistir um show lá do Metallica cover, que ia tocar em Curitiba e tal. Bom. Que tristeza. Não. Ah, eu tristeza, gosto, não, gosto. Tristeza. Metallica é bom, cover é tristeza. Porra, cara, o Metallica era bom. Mas bem, não vem ao caso. E aí os caras compraram vodka e energético. E aí pra fazer um aquece, né? Porque a bebida lá no Blood é caro pra caramba. Aí eu fui pra essa casa lá com os caras, mas a gente já tava chapoletado, já tava bêbado já no carro, a gente já tava ruim. Aí quando nós chegamos no Blood, tinha um amigo nosso ali que tirou um baseado de dentro de uma carteira dele lá e falou, vamos fumar. Grande clássico. Aí eu falei, cara, eu não fumo essa parada aí. Ele falou assim, não, mas, ó, cara, só pra relaxar. Crente. Trouxa, né? Crente, né, cara? Eu trouxa pra caramba. Vou te chamar pro estacionamento. É, dá esse troço aí e tal. Aí eu fumei um pouco, cara. E eu achei que eu tava bem mesmo. Só que quando eu subi as escadas e cheguei na parte de cima, eu entrei em Nárnia mesmo. Acho que eu passei um guarda-roupa e tal. Cara, eu fiquei muito louco, cara. Eu perdi totalmente a noção. E aí que eu digo que a gente faz coisas que não faz normalmente sem beber, né? Porque, cara, eu sou um cara respeitador, assim, cara. Eu não sou um cara que fica mexendo com mulher nem nada. Do bem, eu sou do bem. É, lógico. Tipo, eu não sou esses cara escroto, sabe? Que fica assuviando e fazendo... Para, mulher, assim, a gente conhece. Para, não vem com esse papo, não. Aí, porque eu acho escroto mesmo, de verdade. Mas eu passei a mão na bunda de todas as gurias que tinha no Blood, cara. Que alegria, hein, Farofa? Alegria. De campeão, hein? Cara, acho escroto. Exato. Foi. Metade do Blood, eu concordo com você, concordo. Foi escrotíssimo. O metade do Blood queria me bater, cara. E eu tava com dois amigos meus e os caras falaram... Esse é o First Blood? Gamer. Eu tinha que fazer. Eu tô me segurando aqui um tempo pra fazer essa piada, desculpa. Porra, foi boa. Se você continuar passando a mão nas meninas aqui, nós mesmos vamos te bater, cara. Porra, mas os cara esperaram você passar a mão no meio, metade do bar, mano. Pô, os caras foram legal com você. Sabe o que rola? É porque a gente se dividiu dentro do Blood, sacou? Tipo, eu fui pra mas pista... Você tava em dois, não é isso? Não, eu tava em três. Pô, porra, muda muita coisa com metade do bar. Era três contra não, 75. Porra, é dois braços que é a mais, mano. Na hora de brigar, é bom. Mas 75, irmão. Foda-se, quatro braços não segura 75 segura pessoas. Segura ainda, mano. Mais bêbado. Bêbado assim, tipo, cara, tipo... Deus protege, né, Felipe? Tem isso também. É, Deus protege, verdade. Sabe por quê? Eu já briguei bêbado dentro de boate. Uai, eu também. Já teve situação de eu cair no chão, meu rosto tá só o sangue, eu sentindo só o pancadão do pé do cara na minha cara, costela, e não senti nada, sabe? Uhum. E, tipo, eu tava com 7, 8 pessoas. Na hora que a porrada come, meu correu amigo, todo mundo. Ninguém é amigo de ninguém, entendeu? Você bate com o seu amigo sem saber. E o pior não foi, porque, assim, depois que eu parei de passar a mão nas meninas lá, que eu tenho vergonha disso de verdade, cara. Eu conto contando pra tirar sarro, mas foi foda. Assim, as meninas ficaram muito de cara comigo. Eu acho importante que o que é o cara não tem que ficar se pagando de desconstruído, entendeu? Tipo, ai, porque eu sou desconstruído. Tipo o José, né? Blá, blá, blá. Nossa, o José é um saco, velho. Entendeu? Eu acho que, assim, eu tô longe de ser um cara desconstruído, entendeu? Eu sou longe de ser um cara desconstruído, assim. Eu tenho os meus erros, ainda mais com a criação que eu tive e tudo mais. A gente... quem vai ser desconstruído é meu filho, ou talvez o filho dele, sei lá. Mas, assim, eu acho muito paia, cara, o que eu fiz. Eu conto essa história mesmo, assim, cara, sem vergonha nenhuma de ter errado. O problema é o cara que faz um monte de idiotice, chama as minas de gostosa pela janela, aí quando chega pra conversar sobre mulher, o cara fala assim, ah, eu não, eu respeito as minas e não sei o quê. Esse é o cuzão, que mais tem, entendeu? Né, Lorena? Eu acho que esse é um tipo, né, de cuzão. Nossa senhora. O cara que faz errado tem que falar que fez errado mesmo, cara. Não é se vangloriar. Uhum. É falar assim, ó, eu fiz errado, troço e fiz mesmo. E fiz por causa que eu tava chapuletado, porque eu normalmente não faço uma parada dessa, tá ligado? Eu entendo, porque eu, quando bebo, eu viro uma ninfomaníaca. Corta isso, pelo amor de Deus. Em uníssono, né? Tesão em uníssono. Não, imagina. Foi só uma observação, e quem vai deixar a menina sem graça? Cheia de manias, vai lá. Ela até parou de falar. Memórias sexuais são fodas, né? Elas batem daquela forma. Puta. Mas você falou uma parada, falou que, puta, eu aprendi isso nesse dia, que foi uma parada que é o seguinte, eu não posso beber bebida destilada, velho. Que, assim... Você se solta. Não é que eu me solto, mano. Eu me transformo. Não, mano. Você fica violento, né, cara? O Gabão vira o pai alcoólatra que chega em casa pra espancar a família. Nossa. Na hora, tipo assim... É muito triste. O negócio, assim, que, mano, eu perco completamente o controle de qualquer coisa, velho. Eu contei no podcast passado sobre um amigo meu, aliás, um abraço e um beijo, Ibsen. Que, tipo assim, eu já vi o Ibsen saindo da Diablo, que é uma boate que todos aqui conhecem, tipo Lorena e Lucas, no caso. Do estacionamento, que ele arranjou briga lá dentro, a briga foi pro estacionamento. O cara simplesmente sai, tipo assim, o cara que tava brigando entrou pra dentro do carro, que ninguém briga com o Ibsen, que o Ibsen tem 2,10 metros praticamente. O cara é ultra gigante de aí forte. Aí fica fácil, né? Aí, né? Fica fácil também, né? Aí todo mundo correu pra dentro do carro, só que aí falou, não vou deixar esse exclusão correr, não. E ele simplesmente saiu correndo em direção ao carro, e o carro vindo contra ele, ele pulou e foi com 2 pés no vidro da frente, e atravessou, e acertou o cara. Ele quebrou o volante do carro, da mão do cara, e ao mesmo, tipo, com o mesmo pé que ele quebrou o volante, conseguiu afundar praticamente o tórax do cara, saca? Cê é louco, fez um mestre Miyagi mesmo na parada. E o pior de tudo, que o filho da puta não sofreu um arranhão, não rasgou nem nada. Ele simplesmente entrou com tudo dentro do carro do maluco. Diz que Deus protege bêbado e criança, né, cara? Não, cara, ele é esse tipo de cara. Quando ele bebe destilado, cara, e tipo assim, não tem força nesse mundo que segura o cara. Não, é igual eu, velho. Tem um taser aqui em casa. A gente já deu choque nele com taser, com ele bêbado, pra ele vir em cima da gente brincando. Mas é que claro, o cara não sente, mano. O cara não sente, você entendeu? Só que tipo assim, quando você dá um choque que pode dar uma parada cardíaca no seu amigo e ele não parou. É foda, né, meu amigo? Só pode ser um demônio, né? Tem alguma coisa errada aí nessa bebida. Então, tipo, não pode. Teve uma confraternização que minha irmã organizou com o pessoal da arquitetura, né? Eu faço psicologia. É tão bonito confraternizar, uma palavra, não, né? Tem... Confraternização. É uma palavra bonita pra, puta, vamos encher a cara e meter o louco. É. E aí, mano, nessa época eu já tinha noção de que eu não podia beber destilado, entendeu? Porque, mano, eu não vou estragar a festa de ninguém. Eu não bebo destilado até hoje. Meu negócio é cerveja, assim. Você só bebe do outro lado, né? Ai, não. Desculpa. Tem que colocar um badumps aí agora, por favor. Porque senão eu vou pro outro e aí fica complicado. E aí, velho, tipo assim, tava no meio da festa, assim, tava numa roda de amigos, e aí eu falei assim, nossa, eu vou, preciso no banheiro, né? E aí eu acho que eu fui garoto também. Mas assim, cantei pros caras assim, nossa, tá vendo aquela mina ali? Ah, nossa, tô muito afim de dar uns beijos nela. Vou no banheiro, voltando, eu vou pôr o plano em ação. Ah, tudo bem e tal, rolou aquelas piadinhas, fui no banheiro. Cara, quando eu voltei, tava todo mundo ali e tal, é uma amiga em comum da minha irmã, beleza. Aí rolou alguma parada assim, todo mundo foi pra fora. A gente foi pra fora também e tal. E aí, saí pra buscar cerveja, quando eu volto, mano, um dos meus amigos tava ficando com essa menina, mano. E o cara tava na roda. que eu tinha anunciado que eu tava afim da menina. É. Mano, assim, foi um misto de chateação com putice, sabe? Fiquei muito puto, porque, sei lá, na minha cabeça, naquele momento, não podia ter feito aquilo, entendeu? E assim, graças a Deus que aquele dia eu não tinha bebido destilada. Senão você tinha ido pra cima, né, Gabão? Cara, sabe o que eu fiz? Eu entrei no banheiro da balada, velho. Eu acabei com a porta do banheiro, mano. É, viu? O Gabão não pode, cara. O Gabão é um cara forte. Se ele beber, desgraças podem acontecer. Eu acabei com a porta da balada, velho. Eu acabei com a porta da balada no soco. Minha mão no dia seguinte, velho. Não, e esse dia ainda. Porque depois que aconteceu isso, eu fiquei muito puto. Pra mim, acabou a festa, né? Cheguei no bar e a partir daí eu só bebi destilada. Não bebi mais cerveja. Ih, Gabão. Meu amigo. Mas é isso, beleza. Não bati ninguém, deu, né? Fiquei... Com essa culpa eu não dormi, entendeu? Só que, mano, cheguei em casa, velho. Passei mal, vomitei no corredor inteiro. O som do quarto, assim, alto pra caralho. Tocando umas paradas nada a ver, assim. Acordei a casa inteira, o chão inteiro vomitado. Nossa, lamentável. Você fez lembrar de uma parada bem bad aqui. Bem bad aqui. Eu lembro de época de... Quando eu tinha banda mesmo, cara. Falei mal de banda cover, mas eu tinha uma banda cover também. Filha da puta, viu? Do Slipknot, piorar ainda. Aí o que acontece? Mano, eu sempre fui muito de beber vinho, por causa da minha cultura e tudo mais. Mano, aliás, eu tinha... Aliás, seu Felipe Scapalhaço tá me devendo um vinho da tua... Tô devendo. É, quando eu for pro Ribeirão, pra essa cidade cara do cacete, eu te levo vinho. Enfim, eu uma vez tinha chegado num show e aconteceu uma parada similar, assim. Tipo, tinha uma guria que eu queria ficar, só que aí não foi ninguém que furou meu olho nem nada, não. A guria, tipo... demonstrava estar afim. Só que aí no dia lá do show e tal, eu tô lá cantando, quando eu olho, ela tá com outro cara. E tipo, nossa, se pegando hard. Dói, né? Dói, né? Doeu, cara. Tipo assim, aí tipo, eu simplesmente parei a música que eu tava cantando e eu fui gado. Eu fui gado, gado mesmo, e comecei a cantar a música mais melodramática do Slipknot, que é Snuff. Ah, tá, pensei que ia tocar Vermilion. Aí beleza. Eu comecei a entornar vinho, tipo isso enquanto tava cantando. E eu olhando pra ela, saca? Assim, por culpa sua, isso tudo tá acontecendo, eu tô triste aqui. Nossa. Desgraçado, eu te amava. Aí, mano, tipo, na minha cabeça, eu pensei que eu tava no clipe da música. Porque no clipe da música, o Corey Taylor, ele quebra a taça de vinho na mão e a mão dele rasga. E o que é que o idiota aqui fez? Ah, não. Rasgou a mão, é evidente. Sadomasoquismo. É, eu estourei a taça de vinho. E não, e o pior, eu fui psicopata ainda, porque eu desci do palco e esfreguei o sangue bem na roupa dela. Que aí eu voltei pro palco depois, daí acabou o show pra mim. Tipo assim, todo mundo ficou tipo, o que aconteceu? Performance que chama, né, Felipe? Performance. Não é psicopatia, é performance. É visceral, né? Os meus amigos pararam de tocar, todo mundo, o bar ficou num silêncio sepulcral. Tipo assim, não se ouvia o barulho de nada. E ficou aquele silêncio e, tipo assim, o único barulho que teve foi do caco de vidro maior caindo da ferida que tinha aberto na minha mão, da taça. E, tipo assim, foi isso e eu destruindo romântico, a porta romântico. Do bar. Não, foi cena de filme, porra. Novela. Manoel, sei lá o quê. Rosa. Carlos. Rosa. Manoel Carlos também. E eu quebrei a porta do bar que eu tava e, tipo, peguei a chave do carro e vazei. Isso que eu tinha 16 anos, polícia não me prenda. Carne era meu. E vazei. Tipo assim, vazei mesmo. Eu fiquei muito, muito triste. Aí cheguei em casa e foi vinho. Eu fui pra cima do telhado, comecei a cantar em cima do telhado, chamaram a polícia pensando que ia cometer suicídio. Foi isso a noite, saca? Caralho, velho, eu acho que eu nunca me senti tão derrotado. Minha avó me deu bronca, eu me senti mal comigo mesmo. Só que nesse dia eu senti o peso e a derrota de um amor não vivido. E cara, foi foda, velho. Porra, que bad isso, é né, isso, cara? Né? Foi bad. Deus do céu, cara. Eu sou dramático, dramático. Melhor histórias de bebedeira são aquelas que acabam de maneira triste, assim, né? Foi. Lorena, eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Aquela que você acaba chorando, de tristeza. Assim, entendeu? É. Beber por estar triste é uma parada muito normal. Assim, até porque a cultura pop nos ensina isso. Não, eu sei, mas eu acho genial que, assim, quando você bebe feliz e termina triste. Você acaba triste. Eu acho que esse processo é muito mais legal do que você bebe triste e continua triste. Acaba pior, né? Acaba pior. Não, eu acho que assim, você começa, tipo, eu tô numa vibe super positiva, você bebe a parada de um jeito, se descontrolar de uma forma. Descambra, né? Que o único jeito que, a única solução é chorar debaixo do chuveiro, você tá entendendo? Você não pode acabar sentado no próprio vômito com sua amiga ligada mas com acontece. Você. Mas acontece, imagina, acontece. Ela tá toda mijada. Acontece. A gente precisa desse áudio. Toma aqui esse iogurte que melhora. Ômega 3. Toma Toma esse cogumelo do sol. Porra, cogumelo do sol, minha avó tomava. Saudades. Ixi, acho que é concorrente, desculpa, Lorena. Lorena, tem mais alguma história pra contar? Ah, eu acho que a única que eu tenho é de um dia que o Lucas foi muito amigo. É mentira, então. Eu tava num trote e eu queria muito ficar com o menino já há muito tempo. E aí ele mandou uma mensagem. Peraí, Lorena, isso existe no seu mundo de pessoa que é uma modelo famosa, que é super bonita e rica, e que, tipo, existe um menino que você quer ficar muito e essa pessoa não percebeu? É, quem dera, amiga, eu sou super ignorada. Caraca, não. É a solidão da pessoa bonita, cara. Verdade, né? Ninguém tem coragem de chegar. Tem isso? Tem. Aí a Lorena sofre isso pra caralho. Você pega uma menina muito bonita, assim. Lorena. Por algum motivo a pessoa achar que ela tá abaixo desse nível, ela simplesmente não vai. Mas eu nunca chegaria na Lorena. Mas, tipo assim, não tem cabimento na porra dessa. Entendeu? Tá me deixando sem graça. Deus. Desculpa. Deus dá asa pra quem não sabe voar mesmo. É, cara. Tipo assim, eu posso fazer até várias viagens com o meu caminhãozinho, mas ele também tem um limite, sabe? Eu sou um cara humilde no final das contas. Meu primo só pega a pistola e vai. É porque ela gosta de bandido, né? O não é certeza. A gente só corre atrás da humilhação. A gente vai atrás da humilhação, exatamente. Vai, Lorena, vai, desculpa, a gente cortou pra falar o quanto você é bonito. Obrigada. Aí, o menino mandou uma mensagem, quer ganhar um beijo? Eu falei, quero. E eu já tava louquíssima, velho. Quem que não aí, quer, né, Lorena? Quem quer ganhar um beijo, né, Lorena? Fala pra mim. O menino veio vindo na minha direção e eu vi e saiu desesperada. Que nem na sua história, que você caiu em cima da menina. Eu fui com todo o meu peso em cima do menino, que era um palito, e pulei em cima dele. Que descontrole é esse? Sede, hein? Sede. Sede. É, tinha água vazando. Tinha uma cachoeira, meu amigo. Tinha uma cachoeira. E aí eu fiz xixi na calça depois. Que? Não, não. Não, mas essa menina, se você fizer ela rir por mais de 3 minutos, ela... Ai, eu tô fazendo pipi, mano. Começa a torre pro banheiro. Cara, tipo, você ficou emocionada de ficar com um cara que você queria muito, ao ponto de você fazer xixi nas calças. Foi. Uhum. Porra, você nunca passou por isso, Felipe? Não é possível. Porra, não, mentira que você nunca passou por isso. Tipo assim, você sabe, eu sou bem sincero com essas coisas. Eu, bem escatológico até demais. Eu nunca passei por isso. Mas assim, eu já fiquei... Você pensou que eu quis ficar muito. Fiquei nervoso, mas o meu nervosismo, ele aparenta muito fisicamente no sentido do meu rosto. Eu fico com a expressão Entendi. Muito séria, muito, sei lá, vidrado e tal. Eu foco num ponto e acabou, sabe? Eu não Entendi. Nem olho pra pessoa. Sim. Então, eu nunca tive esse tipo. Você sabe que eu conheço uma... Um brother que, tipo assim, caga na roupa, né? Se quiser ficar com... Ele, porra, assim, ele segura a onda, ele põe... É, o cocô vaza, assim, com uma facilidade, Felipe, se você soubesse, irmão. Eu conheço. Conhece? É, esse gabão, filho da puta. É osso. Indiretas aqui, ó. Não tem indireta não, velho. É conhecimento mesmo. De causa e efeito, né, filho? É, bota efeito nisso. Efeito chifre, né? Mas aí, Lorena, você pulou no rapaz, aí fez xixi na calça. No rapaz também e... Não, o Lucas segurou a gente antes da gente cair no chão. Foi bonito. Foi mesmo. Aí eu peguei na bunda do cara. É, porque três é par, né, Lucas? Três é par, né? Exatamente. Exato, assim. Mano, eu vou enviar. Eu tenho essa foto até hoje, porque essa foto foi capa do meu WhatsApp há muito tempo, que é a foto da Lorena bebaça. Qual? Aquela. Ah, não, aquela tá, tipo, meio que sorrindo, sabe? Que eu sou deitada na cama? É, essa daí mesmo. Você não viu ela versão... né? É, do dia que eu gorfei na chopada inteira. Manda esse vídeo, essa foto. Era um cara andrógeno, que eu era muito afim, pelo amor de Deus, corta isso. Daqui Sim. em Goiânia. Ele é famoso. É, ele é muito feio, meu pé é mais bonito que esse cara, mano. Ah, mas ele é famoso, né, Lucas? A fome. Ele é famoso, a né? Fome, é. Mais... Ele é conhecidinho, Lorena, convenhamos. Você é famosa, ele é conhecido. Eu sou muito famoso. Mas você é, eu sei que é. Não, ela não usou ironia, não, ela tá falando sério, batendo no peito aqui agora. Chamando a gente de ninguém. É, não, o que somos nós? Ela fica tipo, nossa, quem que é Fuleiros Pop perto de mim? É, por favor, né? Estou fazendo um favor pra eles. Acho bom eles me divulgarem, na verdade. E quanto vai ser meu cachê mesmo? Seu cachê vai ser um andrógeno. Serve um andrógeno? Andrógeno feio? Você escolhe. Ou um andrógeno feio ou um estacionamento de igreja. Ah, eu prefiro estacionamento de igreja, Tem viu? Tem um bandido? Por que não os dois, né? E se tiver algum amigo bandido, também serve. Nossa, aí a Lorena, a periquita chega a leitar. Ela já vai mijando, né? Meu território. Opa, você é meu. Teve uma vez, deixa eu contar uma história aqui, que aconteceu... Nossa, é muito besta essa história. Teve até um pouco de vergonha de contar isso daqui. Foi assim, eu tava... Foi ano passado isso daqui, eu tinha acabado de entrar no Fuleiros Pop. Eu tô com medo. Talvez o Felipe... Acho que você até conhece a história, meu filho. Eu acho que sim. Não, não, não é essa. É uma segunda história. Essa eu acho que eu prefiro não contar. Porque eu acho que... Envolve pessoas que ouvem isso daqui. Então terceiros, é. Terceiros realmente envolvidos. Sim. O que aconteceu, cara? Foi o seguinte. Eu tava em Araraquara, né? Passei um tempo em Araraquara. Que é uma cidade aqui perto de Ribeirão Preto. Não é essa história, Felipe. Segura onda, né? Vamos mutar aqui pra parar de rir. E foi... Não, porque essa história também é muito boa. Essa história que o Felipe tá rindo é boa também. Mas essa eu não tô afim de contar. Porque, enfim, eu acho que a pessoa ouve e é melhor não. E é muito desconfortável também contar assim. Eu só tenho uma frase pra resumir a história. Quem não vai contar. Triste e com tesão. É, exato. Exato. Mas assim, puta, agora a próxima história ficou até ruim, tá ligado? Depois dessa introdução. Eu fiquei curioso com a outra mesmo agora. Porque foi assim, cara, eu fui, enfim, eu tava meio que sozinho, eu tava no hotel, né, em Araraquara e tal, que é uma cidade perto daqui de Ribeirão, mas não é tão perto assim, tá mais ou menos uns 200 quilômetros de carro, e eu tava em Araraquara por conta, enfim, de coisas da vida, eu precisava ficar lá, eu tava sozinho no hotel. E aí, bateu aquela solidão, falei assim, cara, e aquele dia ter jogo de futebol, eu gosto de futebol, e ter jogo, eu tava a fim de assistir, falei assim, meu, não vou assistir no hotel, vou em algum lugar aqui da cidade pra assistir o jogo, né, porque pelo menos não vou assistir sozinho, e eu acabei indo... E é um lugar perto do hotel, eu fui a pé. E aí eu comecei... Nossa, essa história é muito triste. É de muita derrota, assim. E nesse dia eu tava meio carente por conta das coisas que estavam acontecendo na minha vida e tal. E aí... Era um lugar, assim, meio roots e só litrão, então, barato litrão até. E eu tô lá bebendo litrão. Um lugar que tem litrão é top, né, cara? Porque isso é... Top, que só top. Tem litrão, né, litrão. Top, só tem litrão, exato. Só tem litrão, é diferente. Mas, assim, era um lugar, era um lugar em Araraquara que, assim, apesar de só ter litrão, era tipo um rolê meio de balada, assim, que a galera se reunia pra assistir as coisas. Eu imaginei, ah, véio, vai ser jogo aqui, o bar vai lotar, né? E vai ter banda tocando, beleza, quarta-feira à noite. Fui nesse lugar, assim, sentei sozinho porque tava sozinho no hotel, enfim, então um dia porque eu tava acompanhado e fui com a única e clara expectativa de assistir o jogo que ia rolar e beber uma cerveja e é isso. Até parece, Gabão. Até parece. Não, juro por Deus que esse dia eu tava só com realmente essa intenção, que eu tava até meio cansado e tal, o jogo ia começar tarde, né, acho que, sei lá, depois da novela, que é isso, 9:30 da noite. 9:45. E no outro dia eu tinha que levantar cedo por questões, enfim. Cheguei no bar e tal, e aí fui bebendo litrão e tudo mais. E a garçonete muito simpática, entendeu? Do lugar, assim, eu meio carente, eu comecei a trocar ideia e ela começou a trocar ideia. O bar não tava muito movimentado, então ela ficava por ali e a gente trocando ideia pra caralho e litrão que vai, litrão que vem e tudo mais. Aí eu falei assim, puta, eu quando bebo eu tenho um puta de um mau comportamento que me dá, às vezes me dá vontade de fumar. E aí eu falei assim, cara, eu tô com vontade de fumar, mas aí comprar um maço de cigarro também ficaria muito, porque eu ia fumar no máximo 2 cigarros, assim. Né, você vai gastar, sei lá, R$30 numa cigarro pra fumar 2 cigarros, não dá. E aí, cara, eu fui na área de fumante, descobri um cigarro, fumei cigarro, conversei com a galera lá, e cara, esse cigarro acabou com a minha vida, porque minha pressão, ela desceu, assim, a níveis inacreditáveis, de baixo, assim, falei, nossa, bateu, eu já tinha fumado, né. Mais baixo que essa autoestima naquele local. Muito mais, imagina, muito mais, assim. Aí eu sentei na mesa do bar, assim, a menina continuou conversando, a garçonete continuou conversando com ela, pedi mais um litrão, errado, né, devia ter parado por ali, mas o jogo ainda tava rolando. O jogo ainda tava rolando. E na minha cabeça, velho, foi assim, cara, essa garçonete tá muito na minha. Ela tá tão na sua. Nossa, a cabeça, eu falei assim, caralho, hoje... E eu tava com o hotel pertinho, falei assim, meu, tem uma... né? Hoje não vai ser triste com tesão. Hoje não vai ser. Hoje... Hoje não sabe é que, sabe o que, que é louco, Felipe? Foi antes disso, foi antes do triste. Caraca, foi... mas então sua vida realmente tava uma merda, hein, Gabão? Porra, mas não tava, velho? Você sabe do contexto, eu sei, cara. Eu sei, mas nossa tava senhora. Tava meio foda. Tava. Coitada, tava coitada aí, da outra história lá, porque, né... Porra, pensando bem, não sei agora. Mas é, enfim. Aí que aconteceu, cara? Eu saí do bar, assim, no meio do acabou o primeiro tempo. E eu levantei, eu cheguei bem antes, né, do jogo e tal. Acabou o primeiro tempo, assim, cara, vou terminar de ver esse jogo no hotel, porque não tenho a menor condição mais de ficar aqui e tal. Já tava, puta, o cigarro acabou com o rolê, a pressão caiu pra caralho. Paguei a conta, cheguei na garçonete, deixei e falei assim, ó, meu telefone tá aqui, se você quiser e tal, termina essa conversa em outra situação. Errado, né? É. Porque, porra, a mina tava trabalhando, pau no cu, né? Foi um verdadeiro pau no cu. Ela chegou pra mim e falou assim, é, então, eu não posso me envolver com clientes. Eu vim louvar a Deus. Aí eu dei essa risada que acabei de dar aqui, sim, mas por dentro eu tava falando assim, nossa, aquela risada amarela, idiota, né? Óbvio que não, né? Exato, assim. Aí pus meu capuz e voltei pro hotel, cabisbaixo, e dormi feito uma criança muito triste e deprimida por mais uma derrota na minha negativo, né? Exatamente. Dormiu igual um bebê, né, cara? Acordava de hora em hora pra chorar, né, cara? É, exatamente. Quem nunca? Exatamente. Eu recebi uma suspensão. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. É que acontece, a gente era muito jovem, né, e daí de doente. A gente bebia, aí, vamos lá pra praça, porque eu moro em frente a uma praça, falei, bora. Aí a gente foi, era tipo eu e mais uns 5. Aí, de repente, a gente, vamos ver quem corre mais nessa praça. Aí, o doente aqui, vamos tentar fazer isso de cueca. Aí, bora, e todo mundo começou a correr de cueca. Aí, não sei porquê, sempre passava a polícia, parece que a polícia tinha imã. Aí a gente fingia de morto, deitava assim na grama, a polícia passava reto, a gente levantava correndo. Fingia de morto, de cueca. Daí enganava a polícia, de boa, assim, a polícia não parava. Só tem uns defuntos ali. O melhor eram as variações, porque, tipo assim, isso era o padrão. Aí tiveram duas, uma vez chegou um cara, chegou assim, ô, vocês têm óleo aí? Aí eu, que? Uai, velho, óleo de cozinha eu tenho em casa, né? Aí, o que que é óleo? Não, seda, né? Aí eu, ah, tá. Onde é que seda e óleo são a mesma cara, coisa? Cara, o pior que aqui em Goiânia é. Eu já ouvi isso em os outras cara em Goiânia vezes. Chama seda de óleo? Tem muita, tem não, mas aí é que tá. Depende do setor que você vai aqui, você encontra esse tipo de peculiaridade. Isso é, realmente acontece. Não, mas assim, nunca ouvi falar nisso. Um amigo meu foi falar que óleo, na verdade, era crack. O óleo, na verdade, é o crack. O crack vira o óleo, entendeu? Ele falou com convicção. Uhum. Não, cara, eu sei que óleo é crack. Eu fiquei com medo. Falei, tchau. A outra variação foi quando um amigo meu perdeu a virgindade. Não foi entre a gente, tá? Só deixando bem claro. Ah. Não, peraí. Ele perdeu a virgindade como? E eu tô com medo porque vocês só andavam de cueca na praça. Corriam. Aí ele dormiu e não acordou. A gente simplesmente... Nossa, morreu, vocês estão com cadáver. Foi isso que aconteceu. Vocês deram óleo pra ele, né? É. Foi tipo assim, a gente tava lá na casa dele, tava eu, ele, aí ele decidiu chamar a menina que ele tava namorando. Não, beleza, pode chamar. Aí eu tinha aula no sábado de manhã, os outros dois não. Aí a gente começou a beber, daí o meu amigo queria já dar umas preliminares, né? Aí eu mandei embora correr na praça de cueca, porra, velho, eu nem tô no clima, né? Amanhã eu tenho aula, eu falei, bora, foda-se. O cara é o nível de papo, o cara chega na sua casa do nada, bora correr na praça de cueca. Assim, sabe, mal do nada, e o outro, ele age com natural. Realidade, ele, poxa, não dá, amanhã eu tenho aula, sabe? Tipo, entendeu? Que papo foi esse? Em que universo essa resposta é não? Eu não consigo entender. Exatamente. Mas o pior foi a ideia dele, não, vamos pegar aqui o sutiã da menina e a gente coloca e vai. Eu fiquei, que Chernobyl que eu tô, vamos. Aí a gente colocou. Eu tô com muito correu. Medo dessa história. Não, mas correu e a gente não parou. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, eu quero só deitar e dormir. Aí correu, cheguei, dormi, ele foi pra cama, acordei no outro dia pra ir pra aula e meu amigo tinha perdido o cabaço. E tipo, acho que ele tinha estourado a fimose, mas foi isso. Essa frase é excelente, né? É. Eu acho que ele tinha estourado a fimose. Eu não sei já. O que dizer, cara. Eu vou ficar de boa aqui. Você é crente. Que coisa. O sangue de Jesus tem poder. Labaxuricanto é labaramás, cara.